eu gosto do Alexandre Frota e do mexicano Hulk. Os dois representam uma força firme e forte que eu sinto no meu coração de meus amigos. Quando eu estou triste, eu não fico de cabeça baixa. Quando estou triste, eu sigo ser forte. Eu sigo ser meu exemplo de vida. Que eu, Deus me deu o meu grande exemplo de superação e de muita emoção para fazer minhas coisas legal. E eu gosto muito do mexicano Hulk e do Alexandre Frota. Porque o Alexandre Frota, ele faz coisas que deixa ele satisfeito, e o Hulk, ele ajuda as pessoas, como já ajudou um autista, e eu agradeço muito a ele por ele ter feito isso. Muito obrigado, Pedro Wally, tchau.